tá bonito, o sol brilha lá no céu. Sinto o vento no meu rosto, traz o cheiro do verão. A primavera começou, a natureza em flor. E o sorriso dos amigos vem trazendo calor. Dinheiro na mão, mas é a felicidade que me guia. Um lindo dia, o céu azul pra compartilhar alegria. Na praia, no samba, eu vou com amigos a festejar. Na primavera o coração só quer saber de amar. O mar brilha com o sol, refletindo a paz no olhar. O som do pandeiro é ritmo pra gente se embalar. Com os pés na areia e um sorriso no rosto, viva essa alegria, e é só disso que eu gosto. Dinheiro na mão, mas é a felicidade que me guia. Um lindo dia, o céu azul pra compartilhar alegria. Na praia, no samba, eu vou com amigos a festejar. Na primavera, o coração só quer saber de amar. Samba no pé, sol no céu, o coração bate forte. Hoje eu sou felicidade, na vida só tenho sorte. Vem comigo celebrar, é só alegria no ar. Nesse dia lindo nada vai nos parar. Dinheiro na mão, mas é a felicidade que me guia. Um lindo dia, o céu azul pra compartilhar alegria. Na praia, no samba, eu vou com amigos a festejar. Na primavera o coração só quer saber de amar. Esse samba celebra a leveza e a alegria de um dia ensolarado, cercado de amigos, praia e felicidade.